Tá, então, é frase em relação a comportamento, tá? Vamos lá. Nossa, quer ensinar como é que faz podcast? Tá louco? Eu sou um bando de amador aqui? O que é? Eu não sei, você seu podcast existe até hoje? Alô! Só faz 10 anos que a gente faz podcast, essa merda. Tá, vamos lá, ó. Quando eu cheguei, esse podcast era só mato. Ah, que babaca mesmo. Começando um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu sou da categoria Civ Gamer. Olha só. Imagino que não. Fala galera, e eu adoro o cheiro de dados pela manhã. Fala galera, e eu adoro não. Você fala quem que você é, caralho. É, fala galera, cadê meu nome, porra? Qual que é o seu nome mesmo, cara? Ah, toma teu cu. Isso é que você falou, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Salve, roladores de mínimos cubos! Eu sou Rodrigo Brito, vulgo Rodite. É, me passa as peças vermelhas, por favor, que eu quero ver sangue. Calma, calma. Guarda esse ódio pra mais tarde. Alô, galera. Aqui é o Excel e eu só jogo com peças de madeira pra representar a madeira. Alô, galera. Bate a mão e bate pé. Ó, você não fala nada porque o senhor ficou falando que eu cheguei aqui era tudo mato, porque eu faço podcast mais de 20 anos aqui, ó. Que eu desbravei essa internet toda ali onde era Twitter, era uma plantação de mandioca. Aí você vai e erra a tua entrada, cara. Eu já tô aqui há tanto tempo que eu não preciso mais me apresentar, tá? É, o cara já é famoso. É assim mesmo. Eu acho que é famosão, mas enfim, vamos lá. Estamos hoje aqui reunidos para mais um podcast do Jogatina BG para falar a respeito dessa primeira parte sobre os mais diversos tipos de jogadores presentes nos board games, intitulados, que a gente vai falar mais sobre eles logo após o tie de comentários. A gente volta na sequência. Começando um tie de comentários aqui no Jogatina BG de número 31, onde a gente vai ler o feedback do episódio número 30, do qual falamos sobre jogatinas, olha só, vários jogos maneiros que a gente falou por lá. Mas antes, alguns recadinhos importantes. O primeiro deles é que você pode acompanhar a gente nas seguintes redes sociais. É através do Facebook, facebook.com/jogatinaBG, no Twitter, @jogatinaBG, temos nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinaBG, o Telegram também tem o nosso grupo, onde todo mundo discute diversos jogos maravilhosos por lá. Também você pode deixar seu feedback quando você ouve esse programa falando sobre jogos, a gente deixou de comentar outras coisas. Através dos comentários você pode aqui logar na Ludopedia e deixar ali pra gente, e também você pode mandar um e-mail pra nós através do jogatinabg@gmail.com, certo? Outro recado muito importante veio do Bruno lá da Rock Jogos, diz que agora temos jogos importados, né, além do catálogo das editoras brasileiras, vários jogos importados, tais eles como Santorini, Cry Havoc, o jogo solo Friday, iHotep, King Domino, além de outros jogos que estão listados aí pra vocês. Então entre lá na rockjogos.com/importado, sem o S no final, tá? Então vamos pro feedback agora de fato do último programa, Jogatinas, e muita gente falando muito bem, né? Principalmente do Room 25, que o Excel abordou na última edição. É, primeiro comentário veio do Fabit. Fadibi. Eu não sei necessariamente se é o nome dele, mas é só um apelido aqui no Ludopedia. Ele diz o seguinte: parabéns, esse é o primeiro podcast que eu ouço e curti muito. Passarei a seguir esse canal a partir de hoje. PS, o tópico sobre o Room 25 me surpreendeu, pois eu li muitas impressões negativas sobre o jogo, então nem tentei saber mais sobre ele. E pelo que eu vi nesse podcast, me atraiu bastante. Minha turma curte bastante The Resistance, Coop e afins. Esse, com certeza, entrou na minha wishlist. De novo, parabéns. Então, muito obrigado aí pelo comentário, Fabit. Seja bem-vindo, né? Aproveite para ouvir os outros episódios. Tem bastante episódio bem legal, abordando vários jogos e várias temáticas dos board games. Então, comentem sempre. Outro comentário aqui foi do João Cláudio, que foi o seguinte: esse episódio embalou meu plantão. Os episódios do Jogatina são muito bons e sempre tem novidades boas. Dessa vez eu curti muito o relato do Star Trek Ascendance. É um jogo que eu tenho muita curiosidade de saber mais. Será que chega por aqui? Cara, eu duvido, até porque o número de jogador que ele atende são 3, né? A princípio só com a expansão vai adicionar mais 2 jogadores. E eu acho difícil até, porque pelo menos aqui em terras tupiniquins é difícil dizer que essa franquia venda bastante, principalmente na parte de board game, né? Continuando aqui, que ele disse, outro é o Hansa Teutônica. Afinal, tem semelhança com Terra Mística ou não tem? Grande abraço. Eu respondi até nos comentários a respeito da semelhança da mecânica do Hansa Teutônica com o Terra Mística. Primeiro que o Hansa Teutônica veio antes, então a parte de você tirar peças do tabuleiro de jogador, cada um tem um tabuleiro individual, para liberar efeito, veio do Hansa Teutônica. Então você vê isso isso no Terra Mística, quando você faz uma construção, você tira aquela peça do tabuleiro, né, pra você colocar em campo, então você tem um benefício no começo do turno ou alguma outra coisa nesse sentido. Então quer dizer que o Terra Mística aprendeu bastante com o Hansa Teutônica. Próximo comentário aqui do Ansel, ou Vansel, que já vou explicar porque que o nome dele não é necessariamente esse, e ele diz o seguinte: olá galera, beleza? Muito bom esse podcast, melhor ainda por ter meu comentário lido. Dos jogos citados, quero falar do Rune 25. Comprei o meu na pré-venda, já recebi, mas ainda não consigo jogar com a galera. Fiz apenas um play teste solo. Gostei muito do jogo quando assisti uma apresentação dos mesmos. E comprei junto a Season 2. Gostei do tema e do design. O fato de ser tabuleiro modular me atrai muito, pois nunca uma partida será igual a outra. Mas o que mais me chamou a atenção, e não foi citado por completo no podcast, é que o jogo pode ser jogado de 5 formas diferentes. Um modo cooperativo, um modo suspeito, onde pode ou não ter um ou dois jogadores traidores, um modo equipe, um modo competitivo e um modo solo. Isso foi um fator definitivo para minha aquisição. Aumenta em muito a rejogabilidade e atende todos os tipos de jogadores. Realmente, cara, eu acho que para ser competitivo, para ser cooperativo e ter solo, é um baita de um jogo, né? Então, galera que tá atrás de um jogo nesse sentido que atenda vários públicos, essa é uma boa alternativa. Para finalizar meu comentário, quero dar fim à polêmica com o meu nome. Não precisa se preocupar com a pronúncia se é Vansel, Vansel, Wansel, pois meu nome na verdade é Wilson, e Vansel é apenas um nick. Mas eu perdoo vocês até porque eu não assinei meu comentário de por que o Wansel. Simples, já tem Wilson, Wilson 1, Wilson da Line 1, então coloquei o Wansel e logo aprovo meu cadastro, tá tudo certo. Abraços e aguardo o podcast 31. Wilson Souza. Então muito obrigado novamente pelo comentário, Wilson. E por fim, só pra finalizar esse style de comentário gigante, talvez você possa reparar uma semelhança desse podcast que a gente gravou, o número 31, com uma lista publicada em 2015 pelo Mário Medeiros, usuário Red Room, né? Essa lista dele foi feita em 2015, então muito que a gente utilizou como material desse podcast foi através dessa lista incrível que ele fez, então foi uma grande inspiração pra nós, então muito obrigado por essa lista. Caso o pessoal venha aqui no futuro, ah, vocês deixaram de comentar a lista do cara, que vocês pegaram bastante coisa semelhante, então, tá explicado o porquê disso, certo, gente? E por fim, a gente espera não constranger ninguém nesse podcast, porque a gente ficou, como a gente falou de estereótipos, né? Talvez o pessoal pode entender, interpretar alguma coisa errada, mas antecipo aqui minhas desculpas. Mas é isso. Vamos lá pro podcast. Abraços e continue. Falou. Esse podcast, temos aqui a presença de Rodrigo Brito, o Rodite, né? Vocês vão conhecer ele como Rodite, o mais novo integrante aqui da nossa equipe do Jogatina em podcast e também em vídeos, quem sabe, né, Rodite? Estamos negociando ainda, o contrato não tá em aberto ainda. Quanto tá seu passe? Tá baratinho, cara, tô fora do mercado, né, do cara tem que... Uma paçoca Coca-Cola. Mas aproveitando então esse tema interessante, e primeiro até um disclaimer que a gente pode fazer antes. Cara, assim, é um podcast baseado numa questão mais humorística, tá? A gente não vai intitular ninguém aqui de, ah, você é melhor que isso, tal coisa assim. É só pra descrever de fato os mais diferentes tipos de jogadores. Fale por você mesmo. Cara, já vê? Cara, por que eu trago uns Chaotic Evil na mesa? Nós vamos colocar porque você gosta de se cercar de pessoas Chaotic Evil. Pra diversão, cara. Você se diverte com isso e não adianta disfarçar. É, isso é verdade. Mas enfim, olha só, essa é uma análise mais humorada, tá? Então ele tem um fator de humor nesse podcast. Não leve tudo a sério, né? É só pra gente brincar dessa intitulação que a gente pode fazer aqui dos mais diversos jogadores. E essa primeira parte desse podcast, que vai existir mais podcast nessa temática, é jogadores por estilo de jogo, né? Sempre tem aquele joguinho que você fala que é um tal tipo 1, tal tipo 2. E a gente pode começar o primeiro tipo, que talvez acho que, pelo menos nossos grupos aqui, são bem pouco, né? Bem escasso, mas na comunidade em geral é mais presente, que são os Eurogamers. Snake, explica pra galera o que é Eurogamers. Quem são esses tipos de jogadores? Pra galera e pra mim também, porque eu sou meio novo também, essa parada aí. São jogadores que gostam de empurrar cubinhos. que nada mais é do que os bons e velhos worker placement, os meeples de madeirinha, que são jogos com uma linguagem visual bem característica, que você não vai depender tanto de regras, você não vai depender tanto de miniaturas. Não, não, não. Depender tanto de regras depende pra caramba. O que vai depender é muito de tema, né? Ele caga pro tema. A regra, ele tá lá. É que ele tem um... Ele trabalha bem com a mecânica do tabuleiro, né? Os jogos euros são aqueles jogos, assim, que não necessariamente precisa de uma temática. Normalmente não tem componentes maravilhosos como, por exemplo, os jogos da Mary Thrasher, que a gente vai falar daqui a pouco, que são as miniaturas. Sim, eles têm trabalhadores em forma de cubinhos, tem os meeples, né? E a questão mais focada deles nesses jogos são jogos que são mais puros, assim. Eles são mais focados em fazer máximo de ponto, né? O bagulho é mais rústico. É, bem dizer, o Eurogamer é aquele gamer de raiz, entendeu? Sim. Ele tá preocupado com a mecânica e com os cubinhos de madeira. O resto, foda-se. Então você está me dizendo que a Mary Thrasher é gamer Nutella? Isso mesmo. Olha! Não, por favor, não. Caraca, não entra, né? Gosta daquelas miniaturinhas e daí ainda pega e começa a fazer pintura ainda, daí deixa colorido e tal, e aí por aí vai. Calma, gente, não vamos colocar os burros na frente dos cavalos, nem os cavalos na frente dos bois, né? Você tá chamando, né, os Mary Thrasher de burro? Não, gente, é só uma expressão. É uma expressão, tá? Mas olha só, porque é bem presente, porque a parte euro, né, essa brincadeira com a palavra euro é porque é muito oriundo que muitos designers de board games são da parte da região da Europa ali, né? Porque se fosse zoeiro, seria real, né? Ai, meu Deus. Nossa. Real de vergonha, cara, para que tá feio. Essa foi feia até pra gente, cara. E olha só, existe até brincadeira porque os Eurogamers, eles se acham a raça superior, né? Porque qualquer outro tipo de jogo, cara, é totalmente inestimado, sabe? Tipo, jogo que não interessa pra eles, quem joga os outros jogos... Não, olha só, o Eurogamer realmente tem essa predileção e ele fica meio que desfazendo os outros jogos. Mas eu ainda consideraria que tem uma raça pior que ele nisso, então eu não botaria ele no topo. Sim, mas eles... Por isso que tem até a brincadeira de Mary Thrasher versus Euro Pride, né? Que eles têm muito orgulho por jogar jogos nessa temática euro, né? Por colecionar cubinhos de madeira. Jogos com pouca interação, onde eles estão mais voltados pra mecânicas, cubinhos de madeira, né? Dá um exemplo aí, Zabdo, de um joguinho do... Cara, Euro um exemplo... Gamer, clássico. Na verdade, não é necessariamente um clássico, mas um que a gente jogou recentemente, Rod. Um que você gosta pra caramba, que é o Power Grid. Power Grid é cubinhos, é casinhas de madeira e é máximo de pontuação, sabe? O tema dele, foda-se. Pensamento alemão total. Cara, pensamento alemão, né? Aquela temática euro, né? E Power Grid, justamente isso, né? Um jogo que... A temática dele é até um caso interessante, porque existe até matemática, mas não é o core do jogo, né? Você não precisa falar, nossa, eu sou um grande investidor aqui na rede elétrica, sei lá, de qual país você esteja explorando. Em eficiência, né, cara? Ou as jogadas mais eficientes possíveis. Exatamente. Sim, porque a temática, por exemplo, você pode substituir, sei lá, por uma mina de carvão, de ouro, que seja, tipo, e aquilo lá são ligações da mina. Você pode transpor a mecânica pra qualquer outro tema que funcione. Que vai funcionar igual, exatamente. Esse tipo de jogador, né, eles vão se achar muito superior, porque eles não estão rolando dados, eles estão fazendo o máximo de pontos, sendo os mais eficientes, essa palavra que o Excel mesmo falou, né, tipo, da eficiência de pontuação. Não depende da sorte, né, dessa parada assim, né? É, exatamente, não tem nada de fator de sorte, então é bem interessante. O máximo de sorte, normalmente, que vai ter é de um deck ou de um baralho de compra. Comentou a respeito dos Amerithrashers, né? Que esses Amerithrasher, acho que o Excel dá pra falar um pouquinho mais sobre qual que é a característica dessa galera. Cara, o Amerithrasher, bem dizer, é aquele cara, o hipster dos board games. Ele quer chegar com um board game diferente. Aquele board gamer esquisito, que ninguém entende nada, ele tem o maior número de variáveis possíveis pra você não conseguir prever bosta nenhuma, e de repente você descobrir que todo mundo perdeu o jogo porque sacou uma carta do deck que falava todo mundo perdeu o jogo. Cara, é verdade, cara. E miniaturas, né? Dying Light Imperium. É, mas esse tipo de jogador é engraçado, o Excel falou mesmo, né? Ele é o tipo do hipster, né? Não necessariamente o hipster, sim, porque pensa aquele jogo que ninguém não, viu é, antes. Não, é uma equivalência. Mas é porque nova, o cara... Nova ele, geração. É, nova geração. É, ele gosta de desenterrar ou achar o jogo mais obscuro possível, com as regras mais obscuras possíveis e com o maior número de fatores aleatórios no jogo. Sim, então cartas de eventos, dados, né? Jogos com dados, sabe? Tipo, se você parar pra pensar, um jogo assim meio trash... Dungeon Fighter? Né? Ele fica fica entre a Meritrash e Party Game. Battlestar Galactica. Cara, Battlestar Galactica, justamente. E a gente falou Battlestar Galactica e é um bom exemplo, né? Porque é um jogo assim que tem rolar de dado. A mecânica dele não é necessariamente você fazer o máximo ponto, mas a temática dele é muito mais forte que a pontuação. Não existe pontuação, entendeu? A temática dele é o que vai determinar como que o jogo vai funcionar. Carta de eventos, dados, né? Vários outros componentes que vão gerar aleatoriedade no jogo. Carta de crise. É engraçado porque tem muita gente que prefere jogos assim com temáticas. Se você comparar com aquela galera que gosta de jogos, por exemplo, é fácil você encontrar uma galera que gosta, por exemplo, de Battlestar Galactica contra uma galera que gosta de Power Grid, entendeu? É bem discrepante um do outro, né? Se for parar pra pensar, não precisa você se apegar a nenhum rótulo, entendeu? Pode gostar um pouco de cada coisa, né? Só que a gente só tá... Sim, a gente vai chegar nessa parte de não se apegar nenhum rótulo mais pra frente, mas essa galera, tem uma galera que adora jogos assim, gosta de jogos com temática, sabe? Eu tô indo pra uma casa, uma colina que tá amaldiçoada, sabe? O jogo pode ser uma bosta. Se ele tem um tema que me interessa, eu vou jogar. É esse tipo de pessoa. Sim. Ou às vezes a temática, por exemplo, o jogo não é uma bosta, mas não tem mecânicas aprofundadas. Mas o tema é bem encaixado, ok. Os fanboys de Star Wars são bastante Meritrash. Acho que qualquer coisa relacionada a Star Wars é Meritrash. Isso é verdade. Não só eles, muitos fanboys. Pois é, cara. Porque o jogo às vezes é uma bosta e o cara compra só por causa do nome, entendeu? Tipo, ai, eu amo Star Wars, então vou comprar essa bosta aqui, foda-se ser uma merda. Só pra galera acostumar com o Rod vai falar, é uma bosta, é uma palavra como se fosse bom dia pra ele, é tá? Vírgula. Mas... É vírgula. Não pode falar bosta? Não, vírgula pra ele. Não pode falar... Pode falar bosta. Não, é só pros caras não te interpretarem mal. Ah, entendi. Isso. Que ficar falando, entendeu? Muito bosta, essa é a questão. Acho que bosta é que eles não estão acostumados com você ainda. É o termo pejorativo? Você quer que eu fale, tipo, uma palavra não, mais... Não, não é, Rod, não é essa a questão. É só questão pra não assustar a galera que tá te ouvindo pela primeira vez. O que esse cara tá falando aqui? Que os jogos Star Wars são uma bosta, cara. Existe altos jogos de Star Wars que são bons, outros não. Não, sim, sim. São uma bosta, de verdade. Não, é exato, cara. É que isso é só um exemplo, não é nada pessoal. Fique tranquilo aí, pessoal. Todo mundo sabe que a maioria é uma bosta, mas não significa que é muito seja. Alguém tá caindo nessa bait nervosa aqui. Eu espero que nossos downloads estejam muito bons, assim, pra não ser o que vai impactar, né? Eu acho que um de nós aqui, eu gosto de colocar como um Ameritrasher. O Excel, eu acho que ele é mais Ameritrasher que Eurogamer, né? Se a gente for rotular nós aqui, no geral. Porque o Excel, normalmente, os jogos que ele joga, normalmente não tem essa temática de pontuação, sabe? É mais jogos com temática, com uma mecânica não, muito engraçada. Não, não só isso, Zabda. Veja só. Eu sou muito Ameritrasher quando eu vou comprar os jogos. Porque a primeira coisa que eu vou olhar no jogo é se a temática me interessa. Isso. Aí depois, de fato, eu vou ir atrás da mecânica, vou ver como é que funciona, se vai ser um jogo legal de comprar ou não. Mas eu não posso negar que na hora de escolher que jogo eu vou atrás, eu sou completamente Ameritrasher. Eu vou pelo tema e se aquele tema foi bem desenvolvido, foi bem encaixado, provavelmente eu vou gostar do jogo. Mas em questão de mesa, convívio que eu tenho de jogo, é mais fácil encaixar party games do que Ameritrasher. É, e pra você, Hot, você se coloca mais no Euro ou no Ameritrasher? Só pra gente fazer esse comparativo, porque essa briga é, por exemplo, é o Coxinha versus Mortadela, sabe? É que, sei lá, cara, eu gosto de jogos mais rústicos, mas eu também gosto de jogos voltados à temática. Então eu acho que eu ficaria no meio termo ali, porque às vezes muita coisa acaba tornando chato. E às vezes ser muito rústico também, eu acho que tem que ter, tipo, um equilíbrio. Um equilíbrio, entre um e o outro. Porque se for uma coisa muito rústica, muito controlada, digamos assim que o cara que já jogou mais de uma vez o jogo e já sabe mesmo funcionar a mecânica, ele consegue programar o jogo a curto prazo. Tipo, consegue jogar pensando nas próximas 7 rodadas, entendeu? Coisa que, tipo, quando eu jogo board game, não é meu objetivo ficar fazendo 1000 cálculos e fundindo meu cérebro. É diferente do Zabuzeta, né? Que ele já transcendeu o Eurogamer e ele já foi pra classe acima já. Não. Você para de ser cretino, que você é. Não, eu sou Civ Gamer, tá? Que a gente nem vai falar aqui, mas é só porque eu sou fã dessa temática. Curiosamente, quem montou a pauta? Por que a gente não vai falar de Civ Gamer? Hã? Não é, porque é focado numa categoria só, né? É porque você é uma categoria Snake, acima, admite. Vai, pode falar, cara. Não, tô admitindo. Snake, vamos lá, para, deixa, não escuta ele. Você gosta mais de uma temática ou mais de uma mecânica? Cara, eu gosto de uma temática atrelada à mecânica. Ah, eu sou um então é o Meritrasher. Não, é senhor. Trasher. Não, senhor. Eu sou Eurotrasher. Você toma vergonha na sua cara que você é uma categoria que a gente não falou ainda. É, calma. Calma, a gente já chega a lá. A gente, né? Vai falar daqui a pouco. Acho que muita gente que entrou nos board games veio dos do RPG, né? Eu incluso, e além de procurar uma boa temática, normalmente eu procuro jogos nesse estilo que você vai falar agora. Sim, porque é justamente aquela questão, né? Você gostava muito de RPG, mas a vida veio, você tem pouco tempo, você casa, você trabalha, e aquele tempo pra você jogar RPG como você já jogou na sua adolescência, quando criança, não tem mais. E acaba que o... E não só isso, você sente falta da sensação que você tinha quando jogava RPG, e que mesmo agora, se você for sentar pra jogar, ele não atende mais daquela Sim, maneira. Sim, porque demanda muito mais tempo, né? Exato. E os jogos dessa temática, e os jogadores, né? Jogos, assim, que são os dungeon crawlers, né? Que são aqueles jogos de você explorar uma masmorra. É bem parecido com a temática pra quem gosta do videogame do Diablo, né? Que você passa por uma campanha onde você explora, mata monstros, pilha, né? Procura de tesouros, equipamentos. E por isso que muita gente, muitos jogadores se enquadram nisso, que são os dungeon crawlers. Esse tipo de jogador que queria jogar um RPGzinho, mas não tem tempo, e é o que tem pra hoje, jogar esse tipo de jogo, né? E é seu caso, né, Excel? Exatamente, cara. É aquela sensação de, poxa, eu gostava tanto quando eu jogava, mas agora eu não tenho tempo pra jogar. Ou mesmo, parece que o que você sente falta não é o RPG em si, mas o que ele lhe passava. Uhum. E se você tentar jogar um RPG, não mata mais essa vontade. E é nesse ponto exatamente que os Dungeon Crawlers eles entram, cara. Porque eles são uma campanha que muitas vezes é resumida pra uma partida de 2 horas, que vai incorporar todos esses elementos e vai saciar aquela vontade que você tinha de jogar o RPG, só que de uma maneira mais concentrada e mais imediata a satisfação. Mas falando a respeito desse tipo de jogador que adora essa temática, né, cara? É difícil você olhar esse cara jogando alguma coisa que foge da temática de RPG e que pense numa parte de mecânicas tão aprofundadas igual um Eurogamer, né? Olha... Pensa uma questão mais de matar e pilhar. Uhum. Também. Veja só, a gente vai ter duas situações aqui. A gente vai ter o pessoal que realmente vai só focar nesse tipo de jogo e vai ficar nele travado pra sempre. Uhum. Nele travado pra sempre é modo de dizer, tá? Porque party game também vai entrar pra todo mundo aí nessa... de todas as categorias. Mas tem gente que termina usando o Dungeon Crawler como uma porta de entrada pros board games e através dele vai conhecendo os outros. Que é o caso de muita gente que eu conheço. Ou às vezes para por lá, né? Não, exato. Ou vai ter um cara que tem os dois aspectos. Tem o cara que usa como porta de entrada e daí ele vai variar e vai realmente ser o eclético do grupo. Uhum. Assim como tem aquele cara que entra aí e fica só nisso, pronto, acabou, é isso aí que eu queria, que eu procurava e já tô satisfeito. É, isso é verdade. E acaba muito desses tipos de jogadores, assim, dessa temática em específico, não procurando nada que não fuja disso, né? E aí são os Dungeon Crawlers, que só quer jogar RPG. Aquele jogo... do ratinho que você tinha, que eu acho que você vendeu, era tipo bem essa Sim. porra aí. Mycene Mystics. Nessa categoria a gente pode encaixar Mycene Mystics, Betrayed House on the Hill, Mansion of Madness, Arcadia Quest, Masmorra, Dungeons of Arcadia, que saiu agora recentemente, o Imperial Assault, Pathfinder, todos esses jogos. Arcadia Quest? Sério? Arcadia Quest? É Dungeon Crawler. Total. É Dungeon Crawler, total. Ele, você explora as masmorras, só que ele tinha o fator de você ser versus, sabe? Ele não é cooperativo, mas ainda assim tinha muito elemento de RPG, você tinha essa questão de explorar, de você passar por uma dungeon, né, sabe? Campanha e tal. Então, o Arcadia Quest entra facilmente nisso. Sim, entendi. O caso de ter um cenário, você tem que passar aquilo lá com um aventura de RPG, entendi. Exatamente. Uhum, é bem parecido. Agora dá pra gente também pular pra uma categoria de jogadores, são aqueles party gamers, né? Eu acho que normalmente os party gamers, ou eles gostam de jogos rápidos, cara, né? Cara, os party games são extremamente irritantes se você for parar pra pensar. Porque é uma assim, galera... Eu vou explicar por quê. Todo mundo gosta de um party game. Que é rapidinho, é divertido e tal. Mas os party gamers são uma racinha muito chata, cara. Porque você não consegue botar o cara pra jogar nada, só party game. Isso é um inferno. Sim. Por isso que o cara é party game, senão seria outra coisa, né, meu irmão? Não, exato, mas é um inferno, mas porque questão... às vezes você tá com um grupo lá e você, pô, vamos jogar um negócio mais aprofundado, né, que a gente tem que fazer algo mais trabalhoso, mais pensar um pouco além, e não, você não consegue. Não, vamos jogar isso. Não, uma coisinha rápida. É tudo party game, os amigos do Excel. A grande maioria. Um choro aqui, cara. Tá um choro muito alto aqui nessa parada aqui. Mas olha só, os party gamers, né? É engraçado porque eu até coloquei aqui no texto, né? A galera que tem preguiça de pensar. Não necessariamente preguiça de pensar, assim, mas... É preguiça de pensar, sim. Vamos dar nome aos bois. Nossa, cara, agora você foi meio babaca, hein? Não, eu achei que você foi meio babaca, tem preguiça de pensar. Não. Não é que o cara tem preguiça de pensar, é que o cara quer jogar um bagulho mais light, uma coisa mais... Ó, eu vou bipar o nome dessa pessoa, eu vou bipar o nome dessa pessoa na edição, mas uma pessoa que é party gamer e não joga nada que não seja isso, cara. Por exemplo, nunca. Você já viu jogando outra coisa? Ele só joga party game, cara. Não, mas toda vez que eu vou jogar. Mas isso não é porque o cara tem preguiça de pensar. O cara simplesmente quer jogar só pra uma coisa rápida, só pra descontrair, entendeu? É preguiça de pensar. Preguiça de pensar. Por exemplo, o cara vai jogar um party game, ele vai falar assim: não, vamos jogar tal jogo porque vai demorar uma hora e meia. Aí o cara pede o party game, joga 10 partidas daquela bosta que dura 3 horas de partida, de todas as partidas juntos, que poderia ter jogado aquele outro jogo, sabe? Porque, pra conhecer e não. Olha só, pode se divertir, cara. É só pra se divertir, não é pro cara ficar pensando e fazendo mil cálculos. Sim, mas a pessoa deixa de conhecer outros jogos. Não, cara, mas aí que tá, Rodinho, olha só. Tem dia que realmente você não tá afim, você só quer jogar alguma coisa pra distrair. Mas isso é um dia. Agora, se todo dia o cara só quer isso, aí ele é um party gamer, cara. É que às vezes a vida do cara é muito vida louca, entendeu? O cara fica pensando em fazer o cálculo, entendeu? O maluco é matemático, sabe? O cara é maluco, é programador. Você acha que o cara vai querer vir pensar? Não, mas... Ah, o que é isso? Cara, não, para não é, mas olha só. Para de ficar dando exemplo de pessoas. Não dá pra generalizar, vou deixar o nome dele, tá ligado? Vocês estão sendo muito, sim, mas... muito preconceituoso. Outra coisa que muitos party games preferem isso, porque são jogos. Esse é pro cabeça, um beijo pro cabeça que tá se acabando de trabalhar, né? Que é jogos que atendem muitos jogadores, né? Aquele party game que vai sei lá, atender 13, 14 pessoas na cabeça da mesa. O sonho do cabeça é ter um Eurogame que acomode uma party de 30. É. Nossa. Nossa, party de 30? Caraca. Beijo, cabeça. Não, mas olha só. E também outra coisa que muita gente prefere party game é porque são aqueles jogos baratos, né? Você nunca vai pegar um party game que custa um preço de um, por exemplo, de um Barça Galáctica, de um Porto Rico. De um pneu de carro. Mais em conta. De um pneu de carro. Também. Eu vou comprar esse party game num jogo de roda pro meu Uno. É... Exatamente. Os Alves já tem uns 5 jogos. Então, uma dúzia de jogo de roda já, só de board game. Dá pra rebaixar o golzinho já, hein? Só deixa eu falar uma coisa, que tem um bom party game, que ele dá pra usar em qualquer situação. É um que, eu acho que é de quem é a vez. Ah, isso, esse party game é muito bom. Acho que é a vez dos Alves agora. Esse de quem é a vez é um jogo rápido, assim, que você joga, de joguinho de cartinha, assim, que, por exemplo, seu grupo tá sempre jogando aquele tipo de jogo, e ninguém quer mudar o jogo, então pega esse aí e quem ganha esse joguinho de, sei lá, de 10 minutos, escolhe o jogo da vez. Então é um metagame pra board games. Ah, e não legal, só pra, mano. Isso, tipo, por exemplo, puta, pizza que chegou, quem que vai buscar? Quem que vai pagar, tá ligado? Porra, mas 10 minutos pra disputar. Não é 10 minutos, não. Tipo, é uma parada muito rápida, porque são joguinhos assim, tipo, é quem que tá com meia azul, tá ligado? É umas paradas assim, tá ligado? É quem que tá com a cueca verde, tipo, sei lá, é umas paradas assim, é muito, muito rapidinho, tá ligado? Agora, continuando aqui com nossos jogadores. Zé, que puxa a parte do Wargamer aí, vai. Wargamer. Isso é o famoso jogo de tiozão. How convenient, né? Botou o Snake pra puxar o Wargame. Por que tiozão, cara? Não entendi por quê. É que o Hot, acho que o Hot nunca teve um contato com o Wargamer, pra ele não saber que é jogo tiozão. Explica a raiz desse título de tiozão que o Wargamer tem. É que, cara, são jogos mais estratégicos, assim, com uma temática bem pesada em guerra, principalmente Segunda Guerra Mundial. Certo. Tem muito jogo com Segunda Guerra Mundial. É aquela coisa, assim, que você vai pegar um evento histórico ou uma batalha que teve, e vai simular aquilo em um tabuleiro. Ou até mesmo situações, temáticas políticas envolvendo a guerra. E como é uma temática que agrada esse público, assim, mais tiozão, eu me encaixo nisso. Eu sou um tiozão do... Que gosta bom de que guerra. Você é um tiozão esclarecido. Eu já tô me sentindo velho, né? Mas... Eu acho que uma coisa que é interessante falar do Wargamer, que assim, é... Quanto o Wargamer não é um jogador de War, tá, galera? Não, exatamente. Ué, mas é um bom exemplo, cara. É um bom exemplo. Guerra, não, caralho, não é um bom exemplo. Tal. É um péssimo exemplo, porque... quanto mais fiel a temática, né, que você tá utilizando da guerra real, ou às vezes de uma temática... Quanto mais preciso a uma guerra real, melhor. Claro, o cara vai estar com umas metralhadoras jogando, né? Uma metralhadora e uma capacete de guerra. Não, mas, por exemplo, o Wargamer gamer, cara, ele vai, por exemplo, até do Memoir 44, que ele é um jogo com uma mecânica bem simples, bem leve. Tipo, uma explicação de 5 minutos, 10 minutos, você já consegue começar a jogar com qualquer pessoa. Uhum. Até um Flames of War, que é um jogo denso, que você precisa de um quarto, de uma sala inteira dedicada pro jogo. Miniaturas, você tem que pintar as miniaturas, você precisa de trena, rega, esquadro. E normalmente o cara vai jogar com um capacete de guerra. Claro, isso, porque outra coisa, pro Rod que não conhece, você já viu aquelas maquetes que a galera faz com um paninho verde pra simular a graminha do campo de batalha, que tem montanha? Os caras vão fazer o máximo possível pra deixar mais real. Então a galera, eles vão investir grana, investir tempo pra fazer aquele terreno parecer mais fácil possível, sabe? Se você vê, por exemplo, a galera aqui em Curitiba, que é o Tropas Polares, né? Uhum. Eles fazem de Warhammer 40k, faz Senhor dos Anéis, e também dessa temática do Flames of War, né? Que o Snake falou. Sim. Que são justamente pra você fazer aquele cenário mega representado pra você. É como se fosse ultra temático o jogo. A mecânica dele, assim, em si, não é difícil, mas requer muita... É muita dedicação, muita cara. Dedicação, e você vai olhar o manual, é gigantesco também, porque tem um monte de contra-regra, sabe? Aqueles malucos que ficam medindo com a régua, com tanto que o boneco passa, tal, pá, tá ligado? Isso. Né? Ó, eu tô mandando o link aqui no Skype só pra você ter uma ideia aqui, Rod. Depois você dá uma olhadinha. É que nem eu falei, cara, é que esse tipo de jogo, ele exige mais uma dedicação de você. É um jogo com meta, né? Que você tem que construir o seu jogo, sim, né? Você vai fazer o seu cenário, você vai pesquisar sobre isso. Então, essa é o meta do jogo, né? O metagame do jogo. E outra coisa também que tem, Snake, é que a gente falou, né? Mais fiel, né? Mais preciso a um cenário de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, se tem um terreno que claramente, por exemplo, o eixo tem mais vantagem contra os aliados, uhum, naquela temática lá, vai ter justamente esse desbalanceamento pra ser mais fiel, mais preciso, cara. Isso é muito legal também. Só que não é um jogo pra qualquer um, né? E não necessariamente todos os jogos de Wargamer são jogos com miniaturas. Eles podem também utilizar aqueles tiles que representam, uhum, a unidade ou aquele batalhão que você está utilizando. Um bom Wargamer que representa isso seria o Twilight Struggle. Ele tem a parte política, ele tem a parte militar, só que você não trabalha com nenhum momento com peças, com miniaturas, né? Você tem tiles que representam a sua influência em determinado país. Então tem toda essa parte estratégica, toda essa temática militar, política da Guerra Fria, em volta de um tabuleiro, né? Com, sim, decisões que você tem que tomar em cima de cartas. E outra coisa também que é interessante, por exemplo, por que jogo de tiozão? Primeiro, normalmente o tiozão gosta de pesquisar sobre o fator histórico, isso é muito legal também, os jogos incentivam muito isso. E também essa questão de dedicar para um hobby, né? Por exemplo, de pintar miniaturas, de montar um cenário, isso aí acaba entrando bastante nisso. Então, uhum, por isso que entra os Wargamers, né? Vamos lá, a próxima categoria de jogadores, qual é? Cara, a próxima categoria de jogadores são os jogadores pais de família, os family gamers. Ah, que delícia. Não, pera, desculpa. Que delícia de jogo, cara. Que é? Cara, o family gamer é aquele pessoal que não tá tão habituado assim com board game e acham estranho qualquer temática muito diferente, qualquer jogo que tenha uma mecânica mais ousada. É aquele pessoal que tá acostumado com a trindade antiga de jogos, que é Banco Imobiliário, War e Jogo da Vida. Detetive. E, na verdade, quarteto, né? Porque tem detetive também. É aquele pessoal que tá acostumado com aqueles jogos mais antigos, não vivenciou, não teve contato, ou evita, muitas vezes, ter contato, sim, também com esses jogos diferentes da nova geração. E ele gosta de ver nesse jogo. É, isso é verdade. Diferentes acima de 100 reais. Não fala isso, porque o jogo da vida, imagem e ação, já chegou a mais que isso. Sim, mas uma coisa que é interessante, por exemplo, normalmente até, não só necessariamente a galera que não tá habituada com board games, que, por exemplo, joga, mas não sabe nada, ou aquela galera que joga com você porque tem pena, você comprou aquele jogo, mas não tem ninguém pra jogar, você vai jogar contigo, mas porque finge se importar contigo. Eu jogo com você por pena, eu gasto muito dinheiro com board game, jogo com você. Essa questão que o Excel falou mesmo, né? De você olhar, tentar apresentar um jogo que fuja de temáticas simples, né? De, sei lá, de construir uma vida, de detetive. Normalmente não vai empolgar essa galera. Essa galera vai jogar e acho que até mesmo... Você quer falar daquele caso da Luísa, ou Excel? Cara, na verdade eu acho que nem Family Gamer ela fica incluída. Pra quem não sabe, rapaziada, a minha noiva eu já apresentei, tentei apresentar alguns jogos pra ela. Já consegui, inclusive, colocar colocar ela pra jogar o Arcadia Quest assim que eu comprei. Ela jogou, gostou. Mas, cara, não adianta botar ela pra jogar jogo que tem que ficar pensando fazer qualquer coisa que não seja aquele básico do jogo tradicional. Uhum. Ela não consegue gostar. Eu não sei, nem se encaixaria na questão do Family Game. É, agora você não fala que tem preguiça de pensar, né? Agora então você apoia em casa, né? Eu falo na cara dela. Essa galera, normalmente, é bem difícil de você ver um futuro, né? É bom quando você, por exemplo, apresenta um jogo e a galera, opa... Essa galera não é jogador de board game. São que tem uns parentes que são jogador de board game, que é forçar os caras a jogar, entendeu? É esse tipo de galera. Na verdade, é o tipo de público que... Você, eventualmente, tenta apresentar alguma coisa diferente, mas chega um ponto que você desanima e não tem mais vontade de apresentar. Porque você já sabe que... Já sabe não, mas teve tantas vezes reação negativa a jogos diferentes que você vai apresentar. Que desanima. Esse é o tipo de público que não quer jogar board game, mas só que os namorados, parente, quer forçar o cara a jogar. Rod, vamos lá, pra próxima categoria de jogadores, cara. Essa aí... Card game, o joguinho de cartinha, que todo mundo adora. Não, não é todo mundo que adora, hein? Vamos lá. Se for parar pra pensar, tipo, um tempo atrás eu fiz uma pesquisa de qual que é o método de sorte que a galera mais gosta. E a galera escolheu carta, né? Eu não sei porquê, cara. Trauma de dado, o que é? Eu acho que o que é mais jogado hoje em dia é dado. Mas card game, cara, é uma coisa que eu até, tipo, excluiria de board game por causa que é uma coisa mais específica, né? Não chega... Muitos jogos não chega a ter um board, muitos jogos não precisa ter, tipo, peças, são só as cartinhas mesmo. Não, mas eu acho que necessariamente não se exclui, mas eu acho que talvez nessa categoria eu deveria ter colocado os trading card gamers, sabe? Aquela galera que gosta de jogos colecionáveis. Um grande exemplo disso é Magic, Pokémon, né? E essa galera só quer jogar isso, sabe? Tem muita gente que eu conheço que joga isso, mas joga outros jogos. Hearthstone. Mas tem gente que, mas é que para nessa questão e não continua. Sim, que foge um pouco, tipo, do board game. É uma parada mais card mesmo, né? Tipo, se fosse uma subcategoria, assim, de jogos, digamos assim. Eu acho que é aqueles que não dependem de maneira nenhuma de um tabuleiro, né? É isso, exato. Você não precisa de outros componentes além do próprio baralho. Não, mas, ó, tem vários joguinhos que a gente joga, por exemplo, que a gente já jogou, que tem carta. Por exemplo, Codenames, tem ali o Bang, o... Não, são, mas é isso que eu tô falando. É um jogo que... O Bang é um card game, porque... É, card game. Não, que não você precisa de não tabuleiro, depende, né, de nenhum tipo de outro componente, a não ser um marcador de vida ou coisa parecida. Só que uma questão importante é assim, a gente tem que declarar os jogadores desse tipo. Por isso que eu tava colocando justamente a galera que joga trading card game, joga jogos colecionáveis, Magic, joga Pokémon. É que existe tanto metagame que a galera fala assim, cara, eu vou demandar tempo pra jogar board game enquanto eu posso me especializar não, em tal coisa. Eu entendi o que você quer dizer. É que é uma coisa bem próxima da outra. Tanto que também tem Dice Masters, que daí não usa sua carta, que tem isso. Dado. Tem alguns outros jogos que é focado mais pra carta, mas não deixa de ser, digamos, um board game. Colecionável, isso. Crossmaster entraria nisso? É similar, mas não é card game. Sim. Uhum. Ou ser colecionável. Sim, mas tipo, aquele Summon War, se eu não me engano, é bem card game com tabuleiro, não é? Uma coisa assim. Uhum, isso. E pra gente encerrar então o nosso podcast mais curtinho aqui, sobre os tipos de jogadores por estilo de jogo, eu acho que a gente já citou várias vezes esse último jogador, que são jogadores ecléticos, né? Que é aquele jogador que se encaixa em qualquer tipo de jogatina, né? Aquele cara que por mais que goste de um estilo de jogo em específico, ele não liga de jogar tudo e ele joga de tudo. Sim, joga de tudo mesmo, sabe? Tipo, o cara vai jogar Peteca, vai jogar King of Talk, vai jogar esse cara Twilight sou Imperium, eu... vai jogar um... Não, pega essa referência de Peteca pra Twilight Imperium, pô, tá vendo? Você tá indo. Então, é porque realmente, é que tem gente realmente eclética, assim, que não liga, por exemplo, e fala assim, cara, a gente tá jogando uma coisa muito estratégica, mas amanhã vamos jogar, sei lá, um jogo bem básico, sei lá, um jogo de empilhar dados, assim, que seja isso. Então, acaba sendo bem interessante, porque esse tipo de jogador, pra mim, eu acho que é o ideal de você ter num grupo que gosta de variar bastante coisa. Não, é que eu ia falar daquele jogo bem, bem idiota, que é só ficar rolando os dados que nem um retardado, daí, tipo... Ah, sim. Tá traumatizado pelo Space Cadet. Né? Não, pelo amor de Deus. E lê o jogo pro cara não pensar. O cara só fica rolando dado que tem um doente, né? E finge que rolou certo e passa pro cara do lado e assim vai. Eu acho assim, pelo que a gente, eu pelo menos conheço vocês assim no geral, acho que o que a gente mais se enquadra aqui, pelo menos na nossa equipe do Jogatina, são os jogos ecléticos, né? Por exemplo, o Diogo mesmo, que é da equipe, eu nunca vi ele jogando uma coisa Eurogamer, então ainda não sei se ele necessariamente vai curtir jogos assim com temática de pontuação. Enquanto isso, por exemplo, o Cabeça, ele, pelo que eu entendi, gosta de Euro, gosta de Ameritrash, gosta de Dungeon Crawler, então ele é bem eclético também. O Hot se enquadra também facilmente nessa. Eu gosto de Teletubbies, eu gosto de Backyard. É, mas isso é por causa do Rogerzinho. É, o Rogerzinho. E eu gosto de Civilization. Ó, é. O Zapson não é eclético, ele só gosta de Civilization. Os outros ele joga pelo social, mas gostar mesmo é só Civilization. Tem outro tipo de jogo que ele gosta, eu sei qual que é. Que é dar facada nas costas dos outros, dos amiguinhos. Isso. Acho que essa é uma outra categoria. O jogo que ele gosta é comprar, e daí quando ele perde muito, ele vende board game por causa que ele perdeu muito. Ele só não vendeu o Civ por causa que não é dele. Que babaca. Ele só não vendeu o Civ porque ele nunca venderia o Civ, cara. É, isso é verdade. Cara, o Nations faz uma era que a gente não joga. Pergunta se ele vendeu. Não. Você já fez o Nations, Abel? Smocou? Não. O Nations tá aqui, você que não joga. Nosso podcast aqui de jogadores por estilo de jogo, né? Que é a nossa primeira parte desse podcast de jogadores, tipos, né? Tipos de jogadores. Um dos primeiros da série que a gente vai fazer sobre tipos de jogadores, vale aí ressaltar. Porque eu acho que o de comportamento vai ser muito mais massa, eu acho. Só todo mundo vai, porque a gente vai poder xingar um ou outro, a gente acusar aqui. Jogadores, onde eles vivem, o que eles comem, como se reproduzem. Citar situações, exemplo que ocorreram. Sim. Aqueles que gostam de ficar comendo e pegando nas pernas. Essa. É, nossa, tem que colocar isso aí, cara. Entendeu? Eu coloquei isso, muito bom. Assim, vai ser bem divertido, aguardem. Mas, aguardem. No próximo Jogatina, BG. Mas, enfim, agradecer a todo mundo que participou aqui. Rodish, pela primeira participação, espero que vocês tenham gostado da participação desse garoto, que agora tá na equipe com a gente. Eu vou, prometo que eu vou falar palavras de mais difíceis pra, na próxima participação. Tipo, beliscoso, capcioso, chiristoso. Capcioso. Tá ligado? Umas palavras assim mais bonitas, assim, pra galera ficar, achar que eu sou um cara cool. Daqui a pouco você tá indo até pra Portugal da Colônia, né? Falando desse jeito. Quimera! Entendeu? E aí, por aí vai. Ora, pois. E também agradecer aqui os meus amigos Snake e Excel pela participação, pela discussão que a gente teve aqui, foi bem maneiro. Foi, e os próximos serão ainda melhores. Com certeza. Eu diria mais, eu diria que você coloque no comentário que tipo de jogador exato. Que você é. Exato. Sim, dessa que a gente citou, né? Se você é um Eurogamer, um Ameritrasher, um Party Gamer, um Card Gamer, ou o que você quiser, né? Que seja nessa questão por estilo de jogo, né? Talvez a gente deixou de falar um estilo específico, mas deixe nos comentários se a gente deixou de comentar isso. E a gente acrescenta numa próxima leitura de e-mails aqui, né, dos comentários. Eu acho que já dá pra declarar o Eurotrasher. Dá pra declarar o Eurotrasher, né? Mas a gente vai deixar isso pra galera comentar, se vale a pena ou não. O Civ Gamer também, né? Civ Gamer. Mas é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. E nos vemos no próximo turno. Falou! Até a próxima edição! You shall be done.